andrecedesmoral.com.br. Chama meu pai de vergonha. Chama meu pai de vergonha. André Cedes, o moral de Ivi Coara. Amiga empina a bunda, amiga empina a bunda, amiga empina a bunda, amiga empina a bunda. As amigas empina, empina, empina, empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda. É o barulho do meu saco batendo na tua. Vamos para a bunda, vamos para a bunda, vamos para a bunda. Junto, meu irmão, Luan. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi. Bumba la bumba, bumba la bumba, bumba la bumba, bumba la bumba, bumba la bumba, bumba la bumba, bumba la bumba. Prendi, prendi, prendi. Prendi. Esse zonão tá retado aqui, não. Tá, esqueça. Problema. Dia 19 eu canto, quero vocês aqui, dia 19. É o barulho do meu saco batendo na tua. Oi! Bumba la bumba, bumba la bumba, bumba la bumba.